Alô, Salvador Azul 507, paciente de informação Papa Franco, apelha. Azul 507, confirma o nível solicitado para ele, 200. Agora, por gentileza, Azul 5076. Aguardo, Azul 5076. Salvador, boa tarde, Altan 3805, no ponto de espera da 1-0, pronto para ligar. 3805, trivado, linha decolar 1-0, vento 1-30 graus, 8 mais. Comprisado, linha decolar na 1-0, TAN 3805. É 3805, decolou 50, 208, boa. 208, boa. Salvador, boa, tá 3805. Tá 3805, boa tarde, contato radar, suba para o nível 340, autorizado direto Leda. Muito obrigado, direto Leda, 340, autorizado. Controle Salvador, o November Oscar Whiskey, visual com campo na rotatória. November Oscar Whiskey, chame a torre 1-1895. Torre 1-1895, November Oscar Whiskey. Salvador, November Oscar Whiskey, visual com campo na prora rotatória. November Oscar Whiskey, boa tarde, prossegue 917, aporte na curva. Prossegue 917, November Oscar Whiskey. Curso, desça para 2000 pés, ajuste chama 012, autorizada final ILS, reforça estabilizado. Vai prosseguir de fila, 2012 com 2008. Mandou eu azul 5076, a senhora já tem a autorização para ir hoje? Agora sim, estava acordando onde está o centro Recife, 5076. Autorizado Ilhéus, nível de voo 200, decola da 10, primeira curva à direita, na saída da El Coral, Golfo 677. Aciona no transponder 5031, no controle em 120.8. Autorizado nível 200, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El Coral, Golfo 677. Assina 5031, controle em 120.8. Correto, cotejamento, porta pronto, feedback, vazio 5076. Boa tarde. Salvador, November Oscar Whiskey, na final da 17. November Oscar Whiskey avistado, livre pouso 17, vento 120 graus, 2 mais. Livre pouso, pistão 17, November Oscar Whiskey. Ação papá. Polomato 64, boa tarde, acione identificação, autorizado direto ITAP, desça para o nível 050. ITAP 050, Polomato é quase. Antes de 5.000, 2008. Autorizado 2.000 pés, livre ILS, reporte estabilizado, gol 2008, ajuste chama 012. ILS autorizado, 10.000, 1.012 ajuste, 2008. Azul 5076 para pushback e acionamento, botão 3. Azul 5076 está autorizado, reporta para o taxi. Autorizado, vai reportar para o taxi, Azul 5076. controle, boa tarde, azul 41 no meio, sem te dar papá, vai passar 180, restrito 1970. Azul 41 no meio, boa tarde, acione identificação, autorizado, chegada Mari, desça para o nível 060. Autorizado, chegada Mari 060, nível azul 41 no meio. RAN 3805, chama o centro Recife, 1251 e ao TERN 13325. 1251, 13385, obrigado, boa, RAN 3805. Oh, boa tarde, Gol, com o Sport Zulu. Boca Uniforme Zulu, boa tarde, Ponte 10, autorização pro pra reboque, pro Pátio 3, quem como meu? Gol, Uniforme Zulu, livre o reboque, reporta um trabalho de portão meia dúzia. Positivo, iniciando o reboque até portão meia dúzia. Canal 320, acione identificação, autorizado direto TAP, desça para o nível 070. Identificou o seu tempo, entendeu? Vai direto TAP, confirme. Afirmo, direto TAP, 070. Direto TAP, descido ao 070, 6320. Localizador, Gol 2008, avistado. Gol 2008, complete final de minha torre, 1895. 1895, obrigado, até já. Gol 1964, desça para 2000 pés, ajuste 1012, autorizada final ILS, reforço estabilizado. 2000, 1012, Gol 1964, poderia completar para hoje em Terra? Em referências visuais? Confirmo. Bom, no 964, está em condições visuais? Afirmo, condições visuais, 964. Autorizado, reporte estabilizado. Autorizado, indeciar, bom, 964. Torre é o Gol 2008, estabilizando ILS da tese. 2008, boa tarde. 2012 no ajuste, continua a aproximação, reporte baixado, checado. Reportará. Borda, 2:50, altera na Salvador, próximo táxi. Azul 5076, livre táxi de Índia, posto para Dama 0, Torre 18, decimal 95, ajuste 1:02. Confirmando 1:06, bora. Firma 106 a bordo, realizado em taxa de Índia, ponta de 0119, decimal 95, azul 5076. Gol 2002 estabilizou, trem vai checado. 2008, livre pouso 10, vento 150 graus, 8 nós. Livre pouso, 150 com 8, gol 2008. Gol 1256, a papá confere. Pronto, cópia, Natal? Pronto, cópia, gol 1256. Gol 1256. Autorizado Natal, nível 390. Decolagem da pista 10, primeira curva esquerda na saída Puca, Jamos e Pá. Upper Zulu 10. Aciona no transponder 5053, o controle em 120, decimal 8. Controle, Salvador, gol 1825, boa tarde. Gol 1825, boa tarde, acione identificação, autorizado chegada Bonfi. Desça para 4.000 pés, ajusta na 0 ou no 2. Ok, 4000. Vai ser necessário da presente, desvio à esquerda, por pro 220 por 40 milhas aproximadamente. É, equilíbrio desvio, o gol no 885 inicia redução de velocidade para 250 mais, número 3, correção, 4 na aproximação. O desvio número 4, por 259, gol no 885, descendo a 4000 na pro 220. 067, com execução da máscara da Guarulhos. Gol 2067, Papá Confere, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decolagem da 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, transição Motiva, uppers do 1-0, Taubaté. 5561 no transponder, 120, décima 8, controle. 2-4-1-6. 561. Autorizado, Guarulhos 360, decola da 1-0, curva à direita da El Leda Motiva. Apertou 1-0, até Taubaté. O transponder 561, controle 9808, gol 2067. Gol 2067, correto o cotejamento, reporta quando pronto para o pushback. Reporta o pushback, o 2067. O 5076, acho. Afirma, para cheia. Pode ir alinhar na 1-0. Vai precisar uma posição mais ou menos, né? Quanto tempo é na posição, o 5076? A gente vai checar aqui com a comissária, que ela deu o cabine mal aqui, a gente já passa essa informação. É, porque eu tenho uma aeronave agora na final, a 3 do externo. Obrigado, a gente já vem informar. 5076 está pronto. A linha decola 1-0, vento 1-4-0 graus, 7 mais. A linha decola 1-0, 250, 7 mais. Positivo, vou agilizar o baixo. Obrigado, o golfe em fase do UFM. Quando você escreveu 070, 6320 da 8? Para o controle. É 320, permanece 670. Permanece 620, desça para 2000 pés, o ajuste 012, direto do UNA, autorizada final INS, reporta estabilizado. 2000 do UNA, reportarei. Controle Salvador, boa tarde, gol 1164, passa. Gol 1164, boa tarde, aciona identificação, autorizado chegada na área, desça para o nível 050. Sinal 964. Complete sinal sem a torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, 964, boa tarde. O 2008 agora para ingresso, a aeronave da companhia sendo rebocada liberou o portão para o seu ingresso, ok? Peço que aguarde a entrada da mesa no parte 3. Após o ingresso, a Juliette prossegue até o 1-1. Ok, após livrar o tráfego, ingresso a Juliette, posição 1-1. O 2008, obrigado, até já. Controle Salvador, Azul 5076, passa 1200, Bael. Azul 5076, boa tarde, contato radar, suba para o nível 200, autorizado direto Coral. Sobe nível 200, autorizado direto Coral, Azul 5076. Oi, boa tarde, gol 934, ou 964. Falando 964, boa tarde, 1012 no ajuste, já baixei o travou? Ah, firma. Eu vi pouso 1-0, o vento 1-3-0, graças a Deus. Sobrepouso, 10, voo 1964. Azul 41, 96, completa o sinal, está na torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, Azul 41, 96. O voo 964, continuando a aproximação, solicitar ingresso externo do vento. Confirme. O voo 964, descontinua a aproximação, solicita a aproximação visual, ingresso externo do vento. Gente. Mantenha a proa, suba para 2000, aguarde transferência, no 8964. Mantém proa, suba para 2000, 1964. Torre boa, 4196, está na final, visual. 4196, continua a aproximação, aguarde autorização para o pouso. O ajuste no 0-2. No 0-2, aguarda autorização, poderia confirmar... O vento, 4-1-1-6? 4-1-1-6, o vento de 1-40 graus, meia dúzia de nós. Gente, azul 4-1-1-6. 4-5 agora por 20 minutos. Livre pouso, 1-0, vento 1-40 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso, 1-0, azul 4-1-1-6. 1-9-6-4, na escuta? 1964, na escuta da torre? Prossiga. Poderia confirmar o motivo da remetida? O 964 desestabilizou. Gente, mantém pro até 2000, prevista curva esquerda, chama o controle, 208. 208, será que é bom? 1964? 1964, decoração para sinal ILS, curva esquerda na proa 350. Esquerda 350, 1964. Livre o táxi via Índia, ponto de espera da 10 Torre, 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-1-2, tenha uma boa viagem. 1-0-1-2, livre táxi, Índia, 1-1-8-9-5, obrigado. Alô, boa tarde, tá passando o Mike Bravo Uniforme, chefe da Papá. Tá passando o Mike Bravo Uniforme, boa tarde, acione identificação, autorizado, chegada Mari, desça para o nível 060. Ficou, tá autorizado a chegada Mário no VA, 2060, mais bravo do fone. As 2009. Reduzindo 200, boa noite, 85. Salvador, gol 256, boa tarde. Gol 256, mantém o ponto de espera, boa tarde. Mantém gol 256. Bola 964, curva esquerda, proa 290. Esquerda 290, 964. Voo 964, redução de velocidade 2100 nós, número 4 na aproximação. 2100 nós, voo 964. Chegou em 1885, mais 3 milhas pode aprovar pelo. Voo 985. Controle, boa, Papá Romeu, Romeu Gosto, Patão Papá. Identificação, autorizado, chegada Mari, desça inicialmente nível de voo 160. Acho que não é bem, desce até 160, Romeu Romeu Golfo, espera mais. Romeu Romeu Golfo, informa o tráfego 1 hora 10 milhas, um eco 121, mantendo nível 150, rumo este para a chegada Mari. Afirmativo, eu só acho que o tráfego ainda não visual. Alfa Juliette para 03, azul 4196. 70 gol 1964. Panamá 320, completo, final de Chania Torre, 1-1-8-9-5. Bom, 1-1-6-4, cancelada as restrições ao sul, desça para 3.000 pés, o ajuste chama 0-1-2. 256 decolou os 11, chame agora o controle, 208, boa. 208, boa, agora no 256. É. Bola 256, boa tarde, contato radar, suba para o nível 390, saída PUCA. 390 PUCA, gol no 256. Boa, gol no 85, pode voar pelo? Autorizado pelo, gol no 85, desça para 3.000 pés, o ajuste chama 0-1-2. Pelo 3.012, no 85. O Romeu Golf desça para o nível 150. Até o 150, pode voar alguma prova mais à frente, de fato? Guarde, gol no 164, declaração para sequenciamento, curva esquerda, proa 090, limite localizador. Esquerda, 090, limitando ao localizador da 10164. Azul 5076, estamos no centro Recife, 1251 e alterne 1-3325. 1251, alterne 1-3325, azul 5076. Com 7. Tá. Comprou mais à frente de Mari? Número 5 na aproximação. Romeu Golf mantém a chegada. Bola 964, curva esquerda, proa 200, barra 2 vetor para o localizador. Esquerda 200, 1994. Canal 63, 2 ele virado pelo controle ideal, bateu no nível 1-7-0-5-5 para o Mari. Canal 63, 2 autorizado chegada Mari, desça para o nível 1-5-0. Ideal, desça 1-5-0, pode falar Mari, está presente então? Autorizado Mari. Mari está presente, ideal 1-5-0, para que ajude você. Apatango mais bravo uniforme, voe direto e TAP, está presente. Direto e TAP, mais bravo uniforme. Bom, no 964 para o localizador, curva esquerda, proa 160, livre ILS, reporte estabilizado. Esquerda 60, autorizado ILS, bom, 964. Romeu Golf, desça para o nível 120. Para 120, Romeu Golf. Controle, bom, no 256. Bom, no 256, prossiga. Solicita para o desembarque. Aguarda a coordenação. Gol no 85, desça para 2.000 pés, autorizado a sinal ILS, reporta estabilizado. 2.000 pés, reporta estável, 90, gol no 85. Gol Voo no 164 para o localizador direita 060. Desça para 2000, país autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Direita 060, desce 2000, chama não estabilizado. Voo no 164. Atalho Salvador, boa tarde, Atalho 2230. Atalho 2230, boa tarde, aciona identificação, autorizado, chegada MAN, desça para o nível 050. É o 050, autoriza a MAN para ligar informações? Autorizado. Romeu, Romeu Golf, autorizado nível 100. 1 centena, Romeu, Romeu Golf. Na minha 326, informa velocidade de escada? Minha 326, no momento 2709, podendo incrementar. Você na minha 326, número 6, uma aproximação, inicie redução de velocidade para 2309. 2309, gente. Mike Bravo, uniforme, tem condições de incrementar a velocidade? Sim, senhora. Mike Bravo, uniforme, tem condições de incrementar a velocidade? Afirmativo, Mike Bravo, uniforme. Bem, se incremente só a velocidade e mantenha até a próxima duna, o Mike Bravo, uniforme, para o sequenciamento. Voe duna da presente, desça para 3000 pés, o ajuste no 0 no 2. Incrementando a velocidade até a duna, vai voar direto, destino para 3000 com 12, Mike Bravo, uniforme. Romeu, Romeu Golf, desça para o nível 090. Para o 90, Romeu, Romeu Golf. Balanço 64, livre pouso no 0, no 40 graus, 62 de nós. Livre pouso, desça no 0, com 964. Eco Charlie Hotel X-Ray Golf, call Aracaju 120 decimal 3. Uno 256, chama o centro Recife, 12545 e alterne 12685. 2545, 2085, obrigado. Passarelo 2230, mantém indicada de 210 mais para sequenciamento. Ok, reduzindo 210, 2230. Romeu, Romeu Golf, desça para 4000 pés, o ajuste chama 0 no 2. 4012, Romeu, Romeu Golf. O Gol 285 estabilizou. Gol 1885, completa o sinal da minha torre, 1895. 295, 985, boa. É da Eoleta, ótima. 208-5064, estamos no 01, Xerebro, dia 315. 885, continua a aproximação. Reporte externo, baixado de chegada. Sim, a gente vai reportar externo, 85. Localizador. Atingindo 150, 6326. É, na 326, desse mantém o nível 090. 90, 6326. Ah, Romeu, Romeu, Romeu Golf, declaração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 050, limite localizador. Esquerda 050, limite localizador. Estabilizou o ILS para 10, eu não nomeio a quadra. Voo no 64, ciente, aguarde transferência. Guarda. Batango mais bravo uniforme, desça para 2000 pés, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Descendo para 2000 pés, autorizado ILS, vai reportar estabilizado, mais bravo uniforme. Salvador, boa tarde, 1964. Livre pouso no 0, vento 140 graus, 612 de nós. Livre pouso no 0, com 12, com 985. Já pegou Salvador, muito boa tarde, Altan 3193, informação Quebec no 04, pronto para Copa Galeão 360. Tá 3193, boa tarde, a informação é a Quebec, está autorizado Galeão, nível 360. Decolagem da pista 1-0, primeira curva direita. Saída da Eulê da Irume, apoio 9857, Monstro. Transponder é o 5067, controle em 120, decimal 8. Usado 360 para Galeão, decola da pista 1-0, com curva direita, da Eulê da Irume. Até novembro 857, bolso, aciona 5067 e controle 1208, TAN 3193. TAN 3193, correto cotejamento, porta pronto, pushback. Porta pronto, 3193. Salvador, uma boa tarde, gol 964, final X-Ray 10. 964, boa tarde, ajuste na 02, continue a aproximação, reporta baixado, checado. Passou, travou. Aguarda a pista livre, 964. Direita, 070, tá pousado de OLS, vai aportar estabilizado. Mike Bravo me informa. MMA326, redução de velocidade 2109. Meio que está para o nível 070. Controle Salvador, exército 25, sem informação de abaixo. Doutor 25, aciona identificação, autorizado chegada Bonte, desça para 4.000 pés, o ajuste chama 012. Exército 25, desce para 4.000 pés, ajuste 1012. MMA 326, desça para o nível 060, redução de velocidade 2109. 2109, descendo para o nível 060, vê como mal, gráfico à frente. Gráfico à frente na sua posição de 11 para 12 horas, a 8 milhas, cruzamos nível 050 para 4.000 pés, um Alfa Charlie 90. Seguirá como número 3 na aproximação, essa MMA 326. Sente, MMA 326. Romeu, Romeu Golfo, desça para 2.000 pés, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Desce 2.000, 2.000, reporte estabilizado em ILS. Quem leve pouso na pista 10, gol 964. Romeu, Romeu Golfo para o localizador, curva direita para o 060. Direita 060, Romeu, Romeu Golfo. Desça para 3.000 pés, ajuste no 012. Vetor para sequenciamento, mantenha presente para o limite localizador. Limite localizador, 3.000 pés, com 1.012, eu chamei a renda da vida. Parelo 2230, redução de velocidade 2009, desça para 4.000 pés, ajuste chama 012. 4.012, reduzindo 2002230, passarelo. A gente vai aguardar a liberação do 07. Aguardando o avião no 7, com 88. Luna 2000 estabilizado, Mike Bravo uniforme. Mike Bravo uniforme, completo o sinal, chame a torre, 1-1-8-9-5. 1-1-9-5, Mike Bravo uniforme. 3-1-1, boa, gol 964. Torre, boa tarde para fazer o Mike Bravo uniforme, passando o externo. Mike Bravo uniforme, boa tarde, 1012 no ajuste, atenção, pouso na 10 ou 17. Modifica da presente, vira a base para a gerente do aeroporto. Modificado aos 25, Autorizado com vara esquerda para uma base curta pela direita 17. Aponte na curtíssima final Mike Bravo Uniforme. Baixado de checar. Reportando a curta final 17, Mike Bravo Uniforme. Salvador, boa tarde, gol no ONU 64, livrou na foca. O ONU 64, táxi via Alfa, importante da Juliette. Antes da Juliette reporta, o ONU 64. O 1964, taxi via Alfa Silo Pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal. Ah, sim, chegou o 1964. Aproa 060, desça para 2000 pés, livre LS, reporta estabilizado. Direita 060, autorizado LS para 1906, 2000, descendo 2000. Segue pro Graia. Negativo, nada mais. Estabilizando o curso do Loki, Romeu Romeu Golf. Romeu Romeu Golf, complexo final de chame a torre, ONU 895. 1895, obrigado, um bom final de semana. Igualmente. E boa tarde, Papa Romeu, Romeu Romeu Golf. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, boa tarde, a gente no 012, continua a aproximação, é porte externo, com 3 pontos checados. Ativar a porte externo, mas nossa intenção é após o mesmo, é circular e seguir para o 7. 7, é porta para o cancelamento, Romeu, Romeu Golf. Romeu Golf. Black Bravo Uniforme, Solon 27, livre à direita, para o parte 5, estacionado, sequência dele. Obrigado, boa tarde. Estabilizando o localizador, reduzindo o julgamento de 26. 26, complexo final de chame a torre, 1895. 25, reduzindo. Torre, Oceaner 6326, na final da pista 10, reduzindo ao máximo, centro do braço à frente. 6326, continua a aproximação, reporte externo, baixado checado. Acelerou desse parafuso informador. Aeronave que o prefere, passando externa, velho. Sim, tá reduzindo aqui, 1409. O Romeu, Romeu Golf passou externo, próprio cancelamento, seguir pra final da 7. Romeu, Romeu Golf, vamos cancelar 228, utilizando com vara esquerda. Tem condições de fazer uma base curta para a 7, agilizando? Afirmo. Então, curva esquerda para a base pela direita, curta a 7, a porta na curta final, o... Romeu, Romeu. Mas de curso, o Dano 7 vai reportar quando lá. Romeu, Romeu, Golf, quase pouso, parte 5. Aero está. Igual o 964, ingresso no parte 1, prossegue até a posição 10. Pátio 1 pro 10, o voo 964. Solo Salvador, é o TAN 3193 para puxa acionamento no 04. TAN 3193 no pushback 04? Afirma, senhorita. Está autorizado, reporta para o táxi. Autorizado, reporta a táxi, TAN 3193. Golf avistado, 1012, cheque trem, pouso autorizado 97, 160 graus, 1012 de nós. Acho que ele travou, tem livre pouso no 7, Roberto, agora. Chuner 63, 2000 check 3, autorizado, 0, vento no 40 graus, meia dúzia de nada. Livre, pouso na pista, 1-0, Chuner 63, 2000, baixou, checou. O meu amigo, seu solo, 1-3-0, autorizado, livre aí na papá para o bate-5, tanto na frequência livre, boa tarde. Obrigado. Estabilizador 230, Passaredo. Passaredo 2230, completo o sinal de Sânia Torre, 1895. 295, obrigado, seja. Joker 25, necessário a 2000 pés, autorizado a sinal ILS, reposta estabilizado. Joker 25, autorizado a 2000 pés, reportará estabilizado na sinal ILS. Aceitação. Chuner 6142, Quebec, confere, tem aprovado 350, copia? Copia, Chuner 142. Chuner 6142, autorizado Recife, nível de voo 350. Decolagem da pista 1-0, primeira curva à esquerda na saída Puca, Jamo, Caju, Upper Zulu 1-7. Falta do plano de voo. Aciona 5075, transponder, controle 1-2-0, décima 8. Autorizado 350 para Recife, decolando a 10 com curva esquerda, Puca, Jamo, Caju, intercepta o pêndulo 1-7 e prossegue conforme rota do plano de voo. 5075 transponder e 208 controle, Chuner 6142. Chuner 6142, correto, bota para o pushback. Apesarei, Chuner 6142. Como eles vão achar travado, 2230, passarendo. Continua aguardando o pisca livre, o 2230. Se escuta. Puxa, né, 6326. Eu solo 32, direita. 121, décimo 1. Então, solo, uma boa tarde. Bem vindo. Vai levar direito, confirma a frequência? 211. 6320. Obrigado. Alô, boa tarde, eu estou na 6320, bro. Hoje é 6320, táxi lento via Alfa, mantenha antes do Juliette. Via Alfa, mantenha antes do Juliette, passarei. Para o táxi 3193 com 105 a bordo, 350, altera Campinas. 105, 350, Campinas, confirma. Vivo, Felipe. Livre táxi via Índia, ponto espera na 1-0 torre, 1-1-8, decimal 9-5, com ajuste 1-0-1-2. Boa viagem, está 3-1-9-3. Obrigado, bom trabalho, Índia, 2-9-5, quando pronto, está 3-1-9-3. 1-8-8-5 da Gol, ingresso de LED, portão 04. LED, posição 4-1-8-8-5. da Juliette, né? 326. P326, mantenha-se da Juliette, aguardando a liberação do 01. Mantenha a posição. Quem é que tá mantendo a 326? Poderia dar uma olhada com o balizador no 4, com o 185? Afirmo, 185. Obrigado. Salvador, acho que é 6315. Posição 01, pronto para o puxo de acionamento, sentido a papá. O 6315 aguarda para o início do puxo, por gentileza. Muito obrigado. Salvador, conforme o índio na federal, tá? Tá, Romeu, Índia 9 Alfa, prossiga. Lá no 045, passou para do Forte, para a descida. Desça para mil pés, o ajuste na 012, autorizado direto rotatória, reporte visual com campo. Mil pés, 102, rotatória, reporte visual com campo, Índia 9 Alfa. Para ingresso 4, principal, 280. Romeu, Quiro Serra Lima, transfere 1208, informação para Quebec. Está mantendo 150 voando mar e solicita o GPS da 10, R9 da 10. Após o mar, solicita o voo a Serra Verde 369. Essa está para Romeu, Quiro Serra Lima, acione a identificação. Inicialmente mantém a chegada e já está no ideal de descida? Mais 4 minutos para descida, Sanita. Certo, no ideal desça para 4.000 pés, o ajuste no 012. No ideal descer para... Confirma nele, 040, com ajuste 612, tudo certo. 4.000, 1.0, 012. Certo, já foi 25, estabilizado no ILS. Broker 25, completa sinal, chame a torre, 1.1895. Para a torre, 1-1-9, decimal 85. 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5. Passarei 2-2-3-0. Parte principal, 2-2-3-0. 7, chame agora o controle, 2-0-8-0, boa viagem. 2-0-8, obrigado, senhor. Até 3-1-9-3, bom trabalho. Eu que 25, bip checado, ou autorizado no 0, vento 1 no 0 graus, meia dúzia de nós. Já que 25, autorizado pouso. 3193, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto líder. Gente, 360 nível, direto Leda da presente, da 3193. Salvador, boa tarde, informação 31, Cabeca, Azul 4131. Azul 4131, aguarda a copa, por gentileza. Responde uma coisa pra mim. Assim, Israel Leda Motiva. Israel Leda Motiva, 4131. Salvador, boa tarde, Golo 966, aqui informação Cabeca. Bolo 966, boa tarde, acione identificação, autorizado chegada a Mari. Deixa para o nível 050, redução de velocidade 240 nós, número 3 na aproximação. 2449 e 2450 chegada a Mari, com 9 minutos. Iniciando descida aqui, Luciano Lima. Serra Lima. Controle, por gentileza, confirme. Após o Mário, está autorizado a Serra Vic 369? Aguarde, hein? Ainda número 2 para o sedentamento, pelo Serra Lima. Tenente, pelo Serra Lima. Canal 6315, livro táxi via Indy, ponto para a zona 0 turno, 118 decimal 95, ajuste no 0 no 2. Livro táxi via Indy, ponto 0 no 0, 395, e 18, e até nada aqui, obrigado, boa tarde. Canal 6326, Juliette, portão 01. Juliette, pro 01, 6326. Salvador 2230, passarela, dispositivo repetitivo, e cara da pista. Agora, por Golfinho 27, informe sua velocidade indicada. Claro, Golfinho 27. A 3193, está no centro Recife, 1251 e ao CERN 13325. A 3193, Recife 251, alterna 3325, bom trabalho. Dado igualmente. Joker 27 tem condições de incrementar a velocidade? Saída da Eulia da Mótiva. Eu fiz o 190 com barras. Eu fiz o 16, a rota do plano de voo. 5107 transponder, 120, decima 8, controle. Atenção Campinas, 340, plantão do Jardim, é a Lei da Monte, eu fiz o 10, Cubaga, eu fiz o 16, 5107 transponder, 108 no controle, 433. Eu faço um 31 correto, faz o próprio feedback. Esse é 433. Passaria 2230, eu solo? 2230, só siga. 230, para informação, tem aqui um plano, porém o mesmo está vencido e não existe nenhuma DLA no sistema. Confirma, por gentileza. Ok, eu vou entrar em contato com a empresa agora.